uma lágrima é a dor dos mano no sofrimento. Duas é o pranto da mãe vendo o filho morrendo. Uma lágrima no rosto é o dia a dia marcado. Duas escorre no vidro de mais um caixão lacrado. Uma lágrima na guerra, o soldado agonizando. Duas é do coração que na terra tá sangrando. Uma lágrima é a visão de mais um poeta. Duas é o sofrimento que carrega a favela. Uma lágrima no altar foi derramada. Duas rola no asfalto de mais uma vítima assassinada. Uma lágrima caiu quando o tambor girou. Duas escorre porque os olhos já se fechou. Uma lágrima é a dor de Maria ajoelhada. Duas é de Cristo morrendo com as mãos pregadas. Uma lágrima é o sorriso que as muralhas apagou. Duas é o final pro soldado que a guerra enterrou. Uma lágrima escorreu, negou, é só por Deus. Duas é o luto da coroa que na bala o filho morreu. Uma lágrima é o adeus pra quem não vai voltar. Duas é pra quem viu a tampa do caixão fechar. Uma lágrima é o mundo perdendo os humanos. Duas é do coração com saudade dos manos. Em todo lugar do mundo é um louco. Pra toda cena triste a lágrima escorre no rosto. As lágrimas correm no rosto, nos degraus do morro, nas favelas do mundão. Essa lágrima já vejo no semblante do sofredor os motivos. Uma é só por Deus, duas já morreu o bandido. As lágrimas correm no rosto, nos degraus do morro, nas favelas do mundão. Essa lágrima já vejo no semblante do sofredor os motivos. Uma é só por Deus, duas já morreu o bandido. Uma lágrima é a favela no sofrimento diário. Duas é dos mano vem do céu encarcerado. Uma lágrima é o cotidiano marcado pelas covardias. Duas é do luto que choca as periferias. Uma lágrima é a falta do amor sem dor. Duas é do sangue que escorre quando gira o tambor. Uma lágrima é o rancor, o remorso. Duas é da coroa na capela do velório. Uma lágrima é o ódio dos traidores invejosos. Duas é dos vermes que carrega a maldade no olho. Uma é o desgosto, a fraqueza. Duas é do guerreiro que foi derrotado na arena. Uma lágrima na cadeia rola sem parar. Duas é da senhora que não vai mais ver o filho voltar. Uma lágrima é de Pedro que negou Jesus. Duas é do sofredor que carrega a cruz. No mundão é só lágrimas, nego. Na direta, na mansão dos jardins ou no barraco da favela. Quem vive na miséria, os motivos da frustração revela. É só olhar pros soldados na guerra. Mortes, furto, latrocínio cabuloso. Moleque de 10 anos carrega na cinto 38. Quem tá no moio viu que as lágrimas não são em vão. Uma rola no camburão, duas no caixão. Mundo cão continua, louco é só desgosto. Pra toda cena, o pranto escorre no rosto. Morros, gueto, viela, cenas trágicas. No final da caminhada existe um rio de lágrimas. As lágrimas correm no rosto, nos degraus do morro, nas favelas do mundão. Essa lágrima já vejo no semblante do sofredor os motivos. Uma é só por Deus, duas já morreu o bandido. As lágrimas correm no rosto, nos degraus do morro, nas favelas do mundão. Essa lágrima já vejo no semblante do sofredor os motivos. Uma é só por Deus, duas já morreu o bandido. As lágrimas correm no rosto, nos degraus do morro, nas favelas do mundão. Essa lágrima já vejo no semblante do sofredor os motivos. Uma é só por Deus, duas já morreu o bandido. As lágrimas correm no rosto, nos degraus do morro, nas favelas do mundão. Essa lágrima já vejo no semblante do sofredor os motivos. Uma é só por Deus, duas já morreu o bandido.